toque sanfoninha, forró bem animado, com cadência de chachado pra poeira levantar. Toque sanfoninha, que as mulheres estão visando, fole e frouxo tocando, castigando a nota lá. Toque sanfoninha, é velho macho, nos oito baixos até o dia clarear. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer se esbaldar. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer dançar. Dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado, dedo no folha é forrosada. Dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado, dedo no folha é forrosada. Toque sanfoneiro, forró bem animado, com cadência de chachado pra poeira levantar. Sanfoneiro, que as mulheres estão visando, fole, frouxo, tocando, castigando a nota lá. Toque sanfoneiro, é velho macho, nos oito baixos até o dia clarear. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer se esbaldar. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer dançar. Dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado, dedo no folha rosa. Dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. De chachado pra poeira levantar. Toque sanfoneiro, que as mulheres estão visando, fole frouxo tocando, castigando a nota lá. Toque sanfoneiro, é velho macho, nos oito baixos até o dia clarear. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer se esbaldar. Toque sanfoneiro, toque, porque a gente quer dançar. Dedo no couro é bandeirada, mãos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado, oi! Dedo no folha cor rosada. Dedo no couro, dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado, dedo no couro é rosa. Dedo no couro é bandeirada, vamos a bumba, essa bombada. E no triângulo é triangado. Seu Valença!